E aí, galera do Recreio! Vai começar o show do animal! Afastem-se! Afastem-se! O gigante crocodilo está nervoso. O animal está furioso e preparado para dar o bote fatal e mostrar o poder devastador da sua dentada violenta. Para o show, vem aí os irmãos que são a referência de rock desguiado e bagulho doido ao extremo. Ei, DJ Gordo, qual é o papo, maluco? Já vou botar ele pra subir! Alô, DJ Dinho Pressão, que temos para hoje? Tem muita pressão hoje no Recreio! Acabou o recreio, vai começar a aula de pressão. O bagulho doido de verdade vai começar. Que comece a maior pressão do mundo. Bicha de Deus. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Pra cima! Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Agora chama o animal que ele vai te pegar. Se prepara, o animal tá furioso. O momento é agora, o show vai começar. Joga a mãozinha pra cima. Agora chama o animal que ele vai te pegar. Se prepara, o animal tá furioso. Vai! Chegando mais perto assim, ó. E agora você Deus! Sai, sai da f... E o gordo então é o número um. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Explode, Negrinho! Olha a família da guarita no clima, batendo na palma da mão, vai! Bate na palma! Só que não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima. Cadê a minha torcida do Paysandu? Tá aí! E a galera do Clube do Remo! Só quem bota fé que o Flamengo vai ser campeão mundial, joga a mãozinha pra cima. E o bora fazer aquela contagem regressiva, Boninho! Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Já começou! O garotinho tá tocando. tocando. Olha o que a galera fala quando o Dinho tá tocando. Olha o que a galera fala. Acelerando no recreio. Dentro do helicóptero, vai fudendo Lucas. Tu vai dar pra olha os play do Globo aqui. Tu vai dar pra nosso amigo Eli do Puig, o tafa do gol, pressão para a bunda. Tu e o meu amigo Alex do lanche, ele é sua esposa, Larissa Beltrão, já aqui, ó. Vai dar, vai descer, eu vou descer. E aí, Alex? Vai dar, vai descer. Já tá comigo também, as meninas sem frescura. Elas que estavam também no Puig ontem. Aproveita. E já estão aqui no recreio hoje, curtindo o som que elas gostam. Nosso amigo Juan Reis, o Gustavo Raiford, o Renan Henrique, toda a galera já curtindo o animal, obrigado. O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Não tô brincando, não tô brincando. E nosso amigo DJ Mariano também. Taco no oceano. DJ considerado aí nos sons automotivos. E aí, Mariano? Hoje vem com uma galera do pop, hoje curti aqui o animal. Obrigado, Mariano. Seja bem-vindo. Receba um abraço do gol do dia aqui, ó. Gordo e Dinho Pressão. Bora, Mariano! Inclusive, Dinho, quem tá com o Mariano aí é nosso amigo Alan Play. Ele, o nosso amigo Barbinha, Barbinha terrorista. O nosso amigo Nego Black também tá na área. Nosso amigo Quiabo de Marituba, o gringo. E aí, gringo? É aqui, aqui, ó. O meu parceiro, o bebezinho Croco já falou. É moleque doido. E aí, família Ferrari? Olha a galera balançando e o Dinho detonando, detonando. Oh, oh! Ela quer o seu besteiro, ela quer o seu besteiro, ela quer o seu. Ela só quer o quê? Ela só quer quem é do corre. Só senta pra quem tá de golpe. Tu vai beber da minha bebida? Tu vai fuder, tu vai beber da minha. Amorzinho! Tu vai o quê? Oi, tem que botar pra lá pra cá, tem que botar pra lá pra cá, tem que botar pra lá pra cá. Aí que tá no camarote aí, com bebida na mão, bota pro alto aí e canta pra ela assim. Amor! Tu vai beber da minha bebida? Já não lembrei teu nome não, diga só. Da minha bebida? Tu vai fuder. O Dinho fala pra você, o gordo fala pra você. Tu vai beber da minha bebida? Tu vai fuder. Hoje ela vai sair comigo, vai encontrar a tropa no barulho. O nosso amigo gordo coqueiro, o Alan Souza, o Vitor, o Japa da Panelinha. Tropa no barulho do Cocodinho. Meu amigo Iago do Gol Pressão também tá na área. Fala, meu parceiro Filé. Ele também já tá aqui no som que ele gosta. Filé da terra. Eu tô com o gordo e o Dinho e as novinhas me adoram. Eu tô com o gordo e o Dinho e as novinhas me adoram. Bora, neguinho da Didas. E a Vanusa Siqueira tá no som que ela gosta. Esse casal é croco. Mais pólvora. Oh! E prepara tudo que no carnaval, no bloco do alho tem crocodilo. Dia treme, treme. Prepara Marituba aqui no bloco do alho tem crocodilo. Segunda do carnaval vai ser no bicho. Só quem vai acordar embriagado. Tinho Bruno, equipe 5. E nosso amigo Everton, o famoso pitbullzinho. O empresário Rafael da Guanabara. E aí, Gustavo dos Gatunete. E aí, meu amigo Poro, os Douradinhos. E aí, Juninho do Bairro Lisboa. Ele já tá na área. Jorginho Souza. É a dupla. Aqui, ó. Aqui. Mar Gonçalves. E aí, meu parceiro Muralha. E a nossa amiga Natália também aqui na retaguarda. Gerente Rafael, nosso amigo Robério. E o nosso amigo Chorobinho. É a família Super 12. O Fábio Duda, da empresa Cigo, também tá aqui, ó. Passando mal, tô passando mal. O Alorim da família Pitch, você, a Natália Yasmin, tá na área. Doente de amor. Não corre remédio na vida, Loto. Graças, amigo, Brindo Refrigeração. E aí, meu parceiro Leôncio, o boi tá brabo. E aí, meu parceiro Tigrão, estamos no setor do Tigrão. E os gêmeos expressão, amigo Nanau Davidson, estão na área. Amigo Uber, o Michael Léo de Boca Juba, rompendo o fronteiro, bora Davidson de Distrito. Eu tô gostando de uma prostituta. Você me perdeu. E não sou mais de ninguém. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Dividido. Desde que ela voltou, são amores, amores que matam. E a minha família Furacão tá na área. Bora, meu parceiro Dedê do Detran. Você é a primeira dama, também tá comigo. E aí, Dedê? Explode o bagulho, maninho. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Fábio da equipe 5 também tá na área. Bora, meu parceiro Vitor da panelinha. Ele também tá no som que ele gosta. Segura, Vitor! Não para, não pode parar. O rock não pode parar. Cadu, o Dentinho, o Fiel e o Gordo e o Dinho. O Gordo e o Dinho. Passa a tarde toda resenhando. E na hora do show sai aquele abraço, pai Ned. E aí? Chama um abraço também, meu grande amigo Pedrinho. Pedrinho das contabilidades. E aí, Pedrinho? E a minha? A minha união do Tapanã. Eles estão aqui, ó, sempre representando o Tapanã. Obrigado pelo carinho sempre de sempre. O Leão Forte de Marituba. Um abraço você, Daná, David, o Zezinho, o Gêmeo Expressão, família Sinai também da área. E aí, dona Lara? Dos donos. Ladinho já falou. Só na manha nada. Aqui o rock é pressão. Meu amigo, bola GDK. Cadê o Jabuti, rapaz? É nesse vai e vem. E aí, meu parceiro Jabuti Explosão? Meu amigo Elton GDK também tá comigo. E aí, como é que é, bola? Querida, cheguei. O nosso parceiro doidinho dos empresários da César. Já tá na área fechando a semana. E aí, doidinho? O nosso parceiro empresário Spike da internet. E a cúpula também aqui do lado esquerdo. E aí, Spike? Olha o Bruno Demolidor. Ele já falou. O rock é pesado, mano. O nosso amigo William Boy. O Seco Alves também, nosso amigo Pedrinho. Os polêmicos do Pata, todo mundo aqui, ó. E no nosso telão. Bota aí no nosso telão, Nenê. O Anandindeu de Prêmios. Do meu parceiro Nilson, segura aí o Anandindeu de Prêmios. Afinal de contas, estamos em Anandindeu. E o Anandindeu de Prêmios no telão aí, ó. Hoje, mulher, a noite é de tração. Hoje, mulher. Segura, segura. Eu quero ouvir a galera de Deus cantar essa aqui. Essa aqui é firme, já. Troco meu nome. No peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Essa o Vlad chora nessa, né, mano. Você nem ao menos. Desgraçado, né? Consertar o que fez. Canta aí, desgraçado, vamos ver se você sabe. E essa dor, mas não vou chorar. Tormento, vem do camarote da Nari. Você é meu. Vem. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Também se pode bailar. Se pode bailar. Pode crer. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Nossos plays também na área. Obrigado pela presença, valeu. O nosso amigo Tigrão. Aqui no lado esquerdo, um abraço pra vocês, Tigrão. Vamos dançar. Solte a sua adrenalina. Um exemplo de DJ mulher do Pará. DJ Betinho Isabelense. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito vazio ficou. Fingindo. O nosso amigo Luan, o Rodrigo. Entendi, o Marcelão da 15. Aceitar. Meu amigo Euler do Ponte. Valeu, Euler. Consertar o que. Meu amigo Luan, forte lá de Marituba. Ele também tá aqui, ó. Particular do meu companheiro Paulinho. Falou que gosta, o melhor bronze de Anandindeu. Falou que gosta. Bora, Vanessa Galvão, um abraço pra você. E o companheiro Paulinho aqui na retaguarda. Ela falou que gosta. Escondidinho, ela falou que gosta. E aí? Só no sapatinho. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Quero ver, como é que é? Como é que é? Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Ninguém vê, ninguém atrapalha. Ninguém sabe, ninguém estraga. Vai ficar sem ninguém ver, vai poder ser, ninguém sabe. Vai ficar sem ninguém ver, vai poder ser, ninguém sabe. É tudo no sigilo, tu não sabe como faz. É tudo no sigilo, tu já sabe como faz. Se encontra alguém, tu não diz como faz. Se encontra alguém, tu não diz como faz. Se encontra alguém, tu não diz como faz. Se encontra alguém, tu não diz como faz. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa. de bala. O Neguinho, o Alan, o Frank, a Kelly, Todd, a Célia, a Daiane, a equipe sem miséria também tá aqui, ó. Vem puxando, vem puxando, vem puxando. Bora, Rei da Laranja. Cacimbo, você, o Cacudo. A equipe chefe tá em toda. Manda o papo reto que a novinha se apaixona. Frescura, papai. E essas taças aí, moleque. Bem a garrafa de uísque, vai nela. Patrocinador pelo... Patrocinado pelo Breno Refrigeração. E o nosso amigo Rei da Laranja. Bora, João, Rei da Laranja. Meu amigo Leonardo, o Príncipe da Laranja, também tá aqui, ó. O chocolate da bolada, você é a sua primeira dama. Nossa amiga Tayla. E aí, Tayla? Como é que é? Deixa a timidez de lado, puxa a amiga e vem dançar. E no nosso telão, o Tinho vai analisar. Bota logo a Biuzi e diz no telão aí, Nenê. Mostra tudo a marca do momento. Pode olhar. E aí, Kid Maués, dona Josi. Olha a Biuzi, a marca do momento. No recreio, dona Nenê. Pode. E o recreio tomado pelos caçadores aí, ó. Agora eu quero ver você descer. Lança tudo agora, eu quero ver você descer. Lança tudo agora, eu quero ver você descer. Piranda só tá me dando mole porque eu tô de roubada. Se passou de onda, ela já... Ei, DJ Paulinho. Ei, DJ Paulinho. Tava lembrando de você em cima de mim. Suas frases, você... Amigo Cacilva. Equipe chefe tá em todos. Bora, Cacudo. Mulheres que nunca traíram, as mais sinceras de Ananindeua, eu vou cantar bem alto, já! Eu vou deixar você partir. Agora vai pegar o que me fez sofrer. E aqui no telão, o maior centro de compras do comércio é o Shopping João Fredo. E aí, dona Raquel? Tá no telão, tá comigo, tá sim, ó. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e... Faz melhor, do melhor assim, ó. Página virada. Como é que é? E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. E agora? Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Essa luz aqui, isso. quem gosta de fazer fumaça. Hoje ele cuida da luz, ele cuida do telão. Hoje ele tá no 12, né? Ei, Nenê, bota logo o chute certo no telão aí, Nenê. O maior site de aposta no telão aí, ó. Ai, papai, o bagulho de doido, de doido, de doido assim, ó. Foi até bom te encontrar, mas é o crocodilo que eu amo. Bora, Thiago Lima. E aí, Thiago Lima? O empresário Mário Silva, você, Wildo. E a primeira dama, Renata. Minha amiga lá de Envenenada, você e a minha amiga Tati Castanhal tá aqui. E aí, Tati Castanhal? Vai, joga pra cima, joga pra cima, assim, ó. Bora, Joe. Bora, Joe. Bora, Joe. Quebra o quadril, cabra, quebra o quadril. Sonho vai quebrando, vai Juan Patrick agora, já! Segura, segura, segura o gol do Didi! Vai, vai Boninho, detonando, arrebentando! Vem, vem, vem, vem no cacheado, bora Boninho detonando, e a galera vai dançando o gol do Didi, detonando, detonando! Serve que ninguém fica parado, ó. E treme esse ombrinho, vai tremendo, treme tudo. E aí, meu parceiro Luciano? E a minha amiga Socorro, bora pra cima, Peleleu! Toma, toma, toma que é pressão! Toma que é pressão! Arrepia a maninha assim, ó! Vem, vem, vem! Vem no caqueado, vem no caqueado! Agora eu consigo. Malu Colares faz parte da produção também. E aí, Malu? E agora? Olha aqui, me sigo. Solta o bobo. São vocês. Parceiro Gabriel Nunes. Sem você na minha. Essa sequência aqui, o compadre do Paninho gosta, moleque. Vem, pode descer mais uma garrafa de valor. E aí, compadre? E aí, Pedro? Quem gosta dessa é o Pedro, rapaz. O telão, olha que tá no telão, R.A. Boutique, do meu parceiro empresário Anderson Rodrigo. E aí, Anderson? Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei. E aí, e aí? Quantas vezes floresceu amor, mas você nem me... Vocês, vocês. Lira, Selva, Lira! Tá bonito, tá bonito! Amigas que nunca zezaram a outra. Já!